わーっとお兄ちゃん カタクラ シリオアミゴ 誰だ。 Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Você está ouvindo o Dollarcast, o seu podcast de cinema, quadrinhos e cultura oriental. No episódio de hoje nós vamos falar do anime mais falado do ano de 2013. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Shingeki no Kyojin. Vai Corinthians, uhul! Traguei a Paula, né? Alguém ouviu o barulho de viatura aí pra entender? liga pro PM e fala que a gente encontrou já o barraco dele. Alô, 90 aqui? Eu sou Caco Ramon, o gigante acordou. Eu sou Pauli Kari, Mikasa Sukasa. Nossa. Cara, só uma pergunta, tá uma disputa de vocês dois pelo quem faz a pior piada? Mikasa Sukasa. Puta que pariu. Mas é melhor. Eu sou o Kenjiro e não confio em que tá ucraniano. Aqui é o Alex e o meu recorde no Shingeki no Kyojin é 947. Eu sou o Caco Ramon e acaso vai. Enquanto eu andar distraído. Depois de tudo isso, eu não pus e-mails. E-mails! Enquanto eu andar distraído. Ah! Chegou o correio! Do Dollarcast, na semana nós estamos com o Feio Kun. Venhamos e convenhamos, não é grande coisa. Aí seria o Alex. Não, mas o Alex é amigo do Gandalf, então não pode falar nada. O Alex é praticamente o Chris. E estamos recebendo e-mails e comentários do Cash 88, rapaz, estamos no 88. Shingeki no Kyojin. Quem pensou que essa porra ia durar tanto? Eu não fui. Eu não pensei que ia durar 3. Mas ainda bem que durou. Para o bem de vocês, pessoas. Vocês, nossos fãs, nossos ouvintes fiéis, que estão sempre comentando no site. Um abraço, pessoal, do Projeto X Podcast. É isso aí. Você viu que o Mug lançou o novo cast dele? Claro que eu vi. Como é que é o nome? É Sundmary, eu não sei falar. Sundmary. Exatamente. Quer parceiro. Sundmary, que é parceiro do Dollars também, hein? Tem que pôr na lista, não posso esquecer. Podcast muito bom, a equipe do podcast muito show. Só sobre o One Piece. Que é um dos melhores animes que existem atualmente. Ah, só mais Doctor Who. A Doctor Who no anime, desculpa. Um abraço pessoal da Level 01. Isso aí. O Porra da Cash. Tush, tush, tush. Nossa, tá, para. O Top 10 Animes, o Conexão Animax, o Animaster Mangás, a Harrington Sub, o Estação Geek, o YouTuners, a Mangá Brasil, o Anime Coach, o Super Hero Tarsen, o Ota Crazy, o Ota Kisses e o Calor. Não, o Calor não manda abraço não. E a Rádio Animix, né? Rádio Animix, abraço Rádio Animix. E o Calor. Que tá calor. Não, calor não, tô puto calor. Eu quero que ele vá embora. Saia da minha vida, calor. Eu conto com calor? Demais. Bate a bunda no tambor. Nossa, é a segunda vez que ele faz essa piada comigo. E o Kun, tá feliz? Nossa, o meu notebook tá quente. Não. Bate a bunda no nariz. Como seria fisicamente possível? Eu falei no seu nariz? Precisa ser a minha bunda ou precisa bater no meu nariz. Se bate a bunda no nariz, ou você tem que bater outra bunda no seu nariz, ou você bate a sua bunda em outro nariz. Ah, eu fico as brincadeiras que eu faço com as minhas sobrinhas, eu tô fazendo com o Feio Kun. Olha o nível de criancismo do Feio Kun. Nossa, Feio Kun, você se sente chateado. Feio Kun está abdicando do seu papel na equipe agora. Feio Kun, você tá triste agora? Eu estou abdicando. Você não respondeu, você está triste? Não. Bate a bunda no xerife. Então, 500 curtidas no Facebook, tem cash de Pokémon. 666 tem dia, Honor, Dorsish, 1000 seguidores no Twitter, tem The Sailor Moon, mesmo querendo Feio Kun, não pode ser sincero, porque nos sonhos dele ele se confessa porque tá calor. Ah, chegou mensagem aqui. Ah, opa, é nóis. Fala pra comentar no DollarCast. Ó, pior que eu vi o cast de Jogos Vorazes. Você ouviu? Não, a pessoa ouviu. Ah, tá. Eu também ouvi. Mas a pessoa que está mandando mensagem ouviu. Porque pra quem não sabe, o Feio Kun, ele escuta todos os podcasts do Projeto X, do AFS, do Nerdcast, bibibi, blá. Tem podcast que só duas pessoas escutam, ele e o cara que faz, mas o Dollars ele não escuta. Pô. Eu escuto Dollars. Escuta. Todos os Dollars. Quando você participa. Eu escuto Dollars. Nem quando ele participa, ele escuta às vezes. Não, eu escuto. É porque eu tiro minha segunda-feira pra escutar o Projeto X e o Dollars. Porque eu sento lá. Eu sento lá pra. Eu sento lá no trabalho e começo a escutar o Dollars e o Projeto X, cara. São 4 horas, geralmente dá 4 horas os dois. É o seguinte, a gente tem o comentário do Junior Dex de novo. O Junior Dex é uma pessoa legal. Eu vou ler meio estranho hoje o comentário do Junior Dex, porque meu microfone tá caindo e eu tô tendo que ficar de cabeça virada aqui pra ele não cair. Olha, pessoal, tá? Vou fazer um breve comentário ainda sobre o Cash 86 de Dragon Ball. Gostou do Cash 86, ainda bem. E me dá 47 sobre Jogos Vorazes. Ou Jogos da Fome. Esqueci de dizer isso no último comentário, mas eu só consegui assistir o filme Dragon Ball porque eu zoei uma mina. Pois bem, uma garota marcou comigo para irmos ao cinema. Oh, o Junior Dex pegador. A ideia principal do passeio era irmos ao cinema assistir o filme Rota de Fuga. Mas eu cheguei 5 minutos atrasado, você não deve fazer isso quando você vai se encontrar com uma menina. E também, só pra aconselhar você, você não deve falar desculpa na hora que você falar oi, tá? Não dá certo. Esse babaca chega numa menina que ele gostava na escola. Digo, oi, desculpa, estou correndo. Não, eu não saí correndo, eu só virei. Eu saí andando apressado. Eu virei e fui andando em linha reta, entendeu? De cabeça baixa. Eu cheguei 5 minutos atrasados e acabamos perdendo o horário da sessão. Ficamos olhando os pôsteres em cartazes e fiquei olhando direto para o cartaz do DBZ. Ela cedeu e fomos assistir Dragon Ball. Eu lembro que eu senti vergonha alheia porque eu estava entrando na sala do filme e um grupo de jovens falando sobre anime com uma total propriedade do assunto. Usando coroa do rei do Burger King. Otaku é estranho. Conclusão. Eu só assisti o filme no cinema por conta dessa ocasião. Mesmo que eu já tenha terminado com a garota. Assim, cá entre nós, o errado foi você que foi assistir Dragon Ball, velho. Não foi tão errado assim, né? Não, vem cá. Ele sabia que teria otakus, porque ele deve ter visto algum desses retardados por aí. Aham, uhum. É, porque Dragon Ball provavelmente teria vários retardados na fila, né? Se a menina não gosta, foi meio... Se você quer pegar a menina, velho... Se você conseguiu pegar a menina, que você tá falando que terminou com ela, mas você conseguiu pegar a menina assistindo Dragon Ball, você deve ser muito foda, velho. Não, primeira coisa, você já falou com ela, não pediu desculpa, já tá... Já não, tá, isso é você ser uma pessoa normal. Agora, você podia ter assistido outro filme, tá com ela, sei lá, assiste uma comédia romântica... Assistia, sei lá, Dragon Ball saiu em outubro. O que, que tinha em outubro em Catar? Sei lá, mas assistia outra coisa, velho. Você garotinho ia assistir o DBZ. Agora sobre o cast de Hunger Games. Eu nunca assisti ou li nada a respeito da série. Ou melhor, pra não dizer que nunca vi nada, eu lembro de ter assistido cenas do primeiro filme. Em que faz uma armadilha utilizando vários equipamentos e posições necessárias para... Bum. Por tudo que vocês comentaram no cast, eu estou ficando cada vez mais animado para assistir os filmes. É, provavelmente na minha dispensa de carnaval que faço uma maratona. Não, não. No carnaval você tem que ir com uma micareta. Cara, não, vai por mim. Vá os filmes. Micareta. Os filmes tem a Jennifer Lawrence, você tem que assistir. Não. Qualquer filme dela você tem que assistir. Atenção, você vai numa micareta, vai ter 3 copos assim pra você pedir. Água, cerveja e AIDS. Pega o copo de AIDS e aprende o que é viver. Explique para o povo que é uma micareta, tá? Ah, o povo, eu acho que o povo sacana careta, né? Não, explique para o povo burro e leigo como eu. Micareta, ninguém é de ninguém, velho. Mas o que é uma micareta? É uma festa de rua do carnaval, onde ninguém é de ninguém, velho. Vai falar que você não entendeu ainda. Eu entendi, eu acho. Uma festa de rua, onde ninguém tem namorado ou namorada, ninguém é de ninguém. Ah, eu entendi. É onde você coloca em qualquer buraco. É, não... Bom, tem gente que faz na rua, né? Mas não chega nesse nível. Assim, ninguém é de ninguém, velho. Sabe aquela música do Leonardo? Então, ninguém é de ninguém. Ah, entendi. É um mexe-mexe, todo mundo na onda. O que dá conta, é um beijo-beijo. Por que eu lembrei disso? Eu não sei. E se errando esse comentário, quero dizer que eu... Quero dizer ao Caco... Que quiser participar da minha... É minha pirâmide de compra de mangás. Eu ensino a comprar mangás sem sentir culpa por gastar. Eu também sei como, não comprando. Boa. Funciona. Mas ainda assim, cara, tá calor, velho. Não sei se eu podia fazer isso, mas estou disponibilizando alguns links do meu blog. Por favor, acessem o blog do cara. Pra vocês derem uma olhada. Creio que são coisas que combinam com a ideia do Dó. Obrigado. Não tô olhando direito, tá calor, velho. Acesse aí o blog do cara, o blog otakunerd.blogsport.com.br. Tá na hora de você comprar um domínio. O que eu tô falando? A gente não comprou. Abraço, Luigi. Abraço, Luigi. Não peça pro Luigi comprar um domínio pra você, não dá certo. Não dá certo, abraço. Pede pra alguém que saiba ler. alguém que escute feio com, mas não vale pedir feio com, porque feio com não ouve feio com. Abraço, Luigi. E é isso aí, velho. A gente ainda tem comentário de uma galera que usou o Facebook pra comentar. Algumas pessoas reclamaram de algumas coisas do site do Dollars. Tipo, o link do download não abriu ou o player trocar só pela metade. Cara, a gente não sabe o que acontece, que varia de computador pra computador. O meu tá normal. Do Facebook, por exemplo, você consegue escutar de boa no seu computador de casa, né? Sim, no meu trabalho não. Então. Mas o Facebook verá esses problemas e irá resolver. Se o Caco não usar o chicote hoje, eu prometo que queria resolver esse problema. Não, cara, tá muito calor, velho. Não. Então eu vou resolver. Não, eu não vou resolver. Eu vou pesquisar, pessoas. Ah, puta, eu vou pesquisar igual. Senta e chora. A desculpa do Pegu, eu vou pesquisar. Pegu, pô, tá mó calor. Traz um copo d'água lá pra mim, eu vou pesquisar. Tipo, você não diz que você não quer o que você não sabe fazer. Você vai pesquisar. É regra da vida, você vai pesquisar. Pegu, sabe uma imagem pra mim no site do Dó, vou pesquisar como é que faz isso. Pesquisar. Vai... Feio como sabe, mas feio como é pesquisar. Você vai ver quando você pedir cash do nome do vento. Vai pesquisar? Vou pesquisar. Mas ele tem que ler, pelo menos. Ou não. Você também vai pesquisar e não faz. 50% das vezes eu pesquiso. Manda e-mail para lá, podcast@gmail.com. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Vocês devem comentar no Dollars, vocês devem espalhar o Dollars. Eu tô com calor, então façam isso. Estou editando no calor. No calor. Então faça isso. Espalhe o Dollarcast, mande o Dollarcast para todo mundo. Porque eu já xinguei aqui no Kyojin. Um ataque de trans e acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Tchau. Tchau e aguardem, porque eu vou resolver o problema do player Isas. E o ataque Isas? O Otakisses, quando o inverno voltar, o Otakisses volta. O inverno voltar. O inverno está chegando. Ah, agora escuta isso aqui, ó. É meu ventilador, Shimira. Eu também vou ligar o meu. Peraí. Tchau. Tchau, pessoas. O maior sucesso de todos os tempos, entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, o que importa é televisão. Dizem que não há nada. Você não se acostume, cala a boca e aumenta o volume. Então, ilustrado por Regime Isayama, publicado em setembro de 2009 na Betatsu Shonen Magazine. Betatsu Shonen Magazine. E eu falei o quê? Betatsu. Foda-se. Betatsu, vai. No Kyojin conta atualmente com 12 volumes encadernados, 2 aqui no Brasil lançado pela Panini Comics. Por R$11,90 com sistema de assinatura. Com o título assim. Ataque de Titãs, exibido de 7 de abril de 2013 a 8 de setembro de 2013, tendo 25 episódios, mais um OVA que eu não assisti. Exibido pela MBS e feito pelo estúdio Wit Studio. Um estúdio novato. É um estúdio novato e, ironicamente, ele teve... Acho que, se eu não me engano, foi, ele foi sozinho, não teve parceria de nenhum estúdio grande pra fazer o Shingeki. Um estúdio de 2012. Eu tenho respeito, cara. Isso porque ele fez, pelo menos, Shingeki no Kyojin se tornar um anime assistível pelo traço. Olha, o traço, cara, o tracinho do autor é feio, hein, amigos? O tanto de retitã que ele reciclou no decorrer da série, ele economizou pra caralho também, pra conseguir fazer aquilo. Não, mas o tracinho do autor é feio, hein? Ah, é. Cara, o traço do autor é igual o Kurumada com Cavaleiros, cara. Eu acho que ele fez a mesma coisa com o Kurumada. Cara, sabe o que é? O problema do Isayama é que ele desenha rabiscando, entendeu? Ele desenha, aí dá outro traço, dá outro traço, dá outro traço. E quando você vai ver, tem uns 50 traços desenhando um ponto. Cara, o Akira Toriyama desenha assim, o traço dele não é feio. O Togashi desenha assim, o traço dele não é essa merda. Então não vem falar que ela é. Não vem dar desculpa, não. Não. Aí que tá. O mangá do Dragon Ball não parece um bando de rabiscos. Caraca, você percebe que o mundo se tornou algo muito errado quando o Paulo tá falando pras pessoas não jogarem pano quente. O senhor pano quente do dólar está falando pra não... Praticamente o Jovem Nerd, cara. Olha, mas é verdade, mano. Aquele traço é uma merda, velho. É, não, sem sacanagem. O Bertold e o Marco, pra mim, eram praticamente a mesma pessoa. E o Jan e o Jan também. O Jan, o Marco e o Bertold eram muito parecidos, na minha opinião. É só vocês, cavalo, meio... O Reiner também, eu acho ele meio parecido, assim, cara. O Reiner? O Reiner é loiro, porra. Ele é idêntico ao Jan, cara. Alex, você que é um fã soca, bibi, bibi, bababá. É. Por favor, uma sinopse de Shingeki no Kyojin. É, há mais ou menos uns 100 anos na história, aparece um predador da humanidade que eles chamam de Titãs, Kyojin. É, basicamente, a humanidade inteira é praticamente exterminada, mas os últimos ancestrais da humanidade conseguem se refugiar em 3 grandes muralhas, China, Maria e Rosa, e eles conseguem viver por cerca de 100 anos sem sofrer ataques de nenhum Titã, até um dia que aparece um Titã colossal e destrói a muralha. Nisso começa a história do protagonista Eren Yeager. Ele perde a sua mãe nessa invasão dos Titãs, e aí ele decide, faz uma promessa pra si mesmo, que ele quer desmatar todos os Titãs, e assim ele entra no exército. Oficialmente como o melhor contador de sinopse do dólar. Comanda o Luigi fazer isso, ele se confunde todo. Você manda o Luigi fazer isso, ele se confunde. Você manda eu fazer, ou eu resumo demais, ou eu falo a história. É, o Alex foi quem primeiro fez, então... 30 minutos de podcast, o Paulo tava na sinopse ainda pra ele. Shingeki no Kyojin com a tecnologia BBB bababá das muralhas, e o Titã Colossal destrói a muralha, certo? Tanto que é a primeira capa do primeiro volume do mangá, e o marca-página da Panini Comics também, que eu achei maneiro, os marca-páginas da Panini Comics. É o Eren lutando contra o Titã Colossal. Contra o Titã Colossal. Algo que nunca aconteceu na realidade, né? Mas, vale okay. só um adendo, que as pessoas que veem o anime acham o Titã Colossal o bicho mais assustador de todos, né? Depois agora, que o Titã é grande, eu acho Colossal não, muito bom. Não, tô falando, quem viu o anime? Quem viu o anime? Não, o pior é a Titã Fêmea. É, cara, pra mim é um... por exemplo, você acha que a pessoa calcule quando aquela mulher entra numa TPM. Eu não tô dizendo aquela porta louca. Todo aquele sangue, né, no Titã na hora. Mas não, tipo, as pessoas que viram acham que o Titã Colossal é foda, né? Não que ele seja o mais foda, mas acham ele foda, né? Pois é, no mangá ele é um merda. É porque ele é o maior, né? Ele é o maior que apareceu. Cara, no mangá ele é um merda, no mangá ele serve pra quebrar parede. Ele só serve pra quebrar parede e só serve pra se jogar em cima do Eren. É a única coisa que ele serve. Ele só serve pra se jogar em cima do Eren? Ele é gay? Que teoria é essa aqui do Shingeki no Kyojin com a geopolítica japonesa? Tem uma teoria, eu ouvi há um tempo, que na verdade o Shingeki ele é uma metáfora sobre o Japão depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, entendeu? Porque depois da Segunda Guerra Mundial que o Japão se fechou dentro da sua economia, da sua cultura, ele foi crescendo sozinho, até que agora há pouco tempo ele começou a se abrir, abrir os portos, a cultura do otaku foi difundida pra todo lado e tal, parará, piriri. E nisso, dentro do Japão, tem as pessoas que são conservadoras, que querem continuar como era antes, fechada, reclusa, e tem as pessoas que querem conhecer o resto do mundo. E essas pessoas são representadas pelas pessoas que estão dentro da muralha e a tropa de exploração, que é melhor a gente falar um pouco mais pra frente como é que elas funcionam. Uhum. Basicamente, funciona entre uma luta de duas classes. Uma mais conservadora, que é a parte que quer ficar dentro das muralhas, quer ficar fechada economicamente, ou as pessoas dentro da muralha que não querem atacar os titãs. Dizem que a muralha foi criada por Deus e que mexer nela é um sacrilégio. E tem as pessoas que querem ir conhecer os titãs, irem lutar contra os titãs, aprender como salvar a humanidade dos titãs, enquanto o resto tá querendo ficar recluso, porque teoricamente é o mais sensato, né? Se você tá bem no lugar, pra que você vai mexer, né? Pra que você vai mexer, né? Aí aparece um maluco de 50 metros, dá uma bica na porta e tipo... Então, amigo, é aquela história de, tipo, o porquê protestar no Brasil. A gente tá bem aqui, pra que vamos protestar, né? O Japão até hoje, ele era muito fechado, e pessoas até hoje acham que a cultura japonesa, ela é muito pura e ela devia ficar só com eles, né? Mas é que tá, o Japão também é um país mais conservadores, né? Mas é que tá, o Japão também já é um país de contraste, porque do mesmo jeito que tem essa cultura, ele também é um país extremamente tecnológico. Exatamente. E ele vende essa tecnologia pros outros, então... É isso, entendeu? É essa luta que tem, entendeu? Mas o Isayama nunca comprovou isso, ele fala que não tem nada a ver. Ele fala. Na realidade, tem outra tese, viu? Tem outra tese também? Tem outra tese que foi uma tese que eu comentei. Eu acho que eu comentei já aqui com vocês, que foi que até o próprio autor de Gundam Clássico, que ele deu a entender que, tipo, o Isayama ele criou a série baseado no bullying que ele sofreu quando era criança. Por isso que, por exemplo, os titãs são feios, tem aquela violência toda descabida. Então, tipo, é como se ele estivesse jogando todos os traumas da vida dele pra fora numa história. Mas calma aí, o Titã é. O Titã são as crianças que faziam bullying com ele? Algo assim. Ou o bullying é o Titã? Não, mas aí que tá. Eu vi uma entrevista. Ele transformou o pior pesadelo da vida dele, que era o bullying, nos titãs. Não, mas é que tá. Ele mesmo fala, numa entrevista que eu li, que ele não tem medo dos titãs. Porque, tipo, perguntam pra ele se ele tem pesadelos ou sonhos relacionados com os titãs. Ele fala que ele não acha titã feio, ele não tem medo dos titãs, então ele nunca se preocupou com esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que ele era o bullying na história, entendeu? Ele era o titã da história. Com o coração amargurado, ele foi escrever essa história. Não, mas então, também tem uma outra tese de falaram que como que ele criou os titãs, que ele falou, tem uma entrevista também que eu ouvi falar, que ele falou que ele baseou os titãs num usuário de crack que ele viu uma vez, porque os titãs, eles se movem como um usuário de crack, ele tá andando assim idêntico, cara. Você que for no Anime Friends esse ano e tá pensando em fazer um cosplay de Titã, não escute o que o Alex tá falando. Não escute. Ignora o que o Alex tá falando agora. Eu não tô fazendo apologia a nada, hein? Já vou avisando. Não tô fazendo apologia a nada. Que nem, que nem aqui é de Breaking Bad pra gente ficar falando de droga. Aí seria outra. Não tô fazendo apologia nada, só tô falando. Aí a gente estaria falando de outra droga, que na verdade é a dublagem da Record, mas enfim. Não. Química do mal. A vaquinha faz mumu, o cachorro faz a pau. Não perca Breaking Bad, é química do mal. É, não, ele trabalhava numa lan house e ele falava que dentro, tipo, e várias vezes, não sei, periodicamente vinha um cara e ele era usado de crack e ele era meio, sabe, ele andava sem rumo, ele tinha um olhar vazio, ele era meio retardado em alguns pontos, entendeu? Saia a fumaça do corpo dele, entendo. Saia a fumaça do corpo dele. Se você batesse na nuca dele, ele caia no chão. Se você batesse na nuca dele, ele caia no chão, sabe? Todas essas brisas, eu entendo. Eu tinha visto em entrevista que ele perguntaram também por que ele não criou um monstro, algo mais, menos humano. Ele disse que não, que se você for observar o mundo, os maiores vilões da Terra são simplesmente os próprios seres humanos. Então você dá de uma forma mais humana, pois é a realidade. E outra coisa, se você tem aquela teoria que o Paulo estava dizendo, mas se você prestar atenção, o Shingeki simplesmente mostra o ambiente lá é meio que uma ditadura, se você prestar bem atenção. A religião comandando tudo, os poderosos têm os direitos especiais e o poder militar não tá protegendo as pessoas, e sim quem tem dinheiro. O poder militar de lá é da hora, mano. Ele fala assim, ah, se você for lá pra frente, se fuder e morrer, problema é seu, cara. Você vai ser o herói daqui. Vai lá. Mas, ô amigo... Porra? Eu não concordo não, cara. Porque tanto que a tropa estacionária, ela é muito mal vista. Cara, uma coisa que eu vi, isso foi naquela... Eu tô falando na parte da pedra. Na parte que o Eren leva a pedra pra fechar o portão de trouxa. Uhum. Cara, aquela cena... Você fica muito claro que, tipo, o soldado ali é peça de descarte. Ah, a gente, se morrer 10 aqui, amanhã a gente consegue 20 pra ser coroado como herói e colocar no seu lugar. Mas cara, quando em que guerra que o soldado não é descartado? Em que guerra não é assim? Mas sei lá, cara, tipo, pra definir interesse dos caras que não querem que você fuja da unidade. Não, isso não, cara, mas eles esperam um soldado mesmo. Mas sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ou você acha que na Segunda Guerra Mundial eles atiravam com balinha de peixinho? É, eles gritavam, vou atirar, hein, se você passar, eu vou atirar, hein? Aquelas que saem o negocinho com a ventosa, tá ligado? Que gruda na testa, pum, morreu. É, os Estados Unidos chegou no Japão e falou, posso tacar a bomba atômica? Não. Pode tacar, vai. Tá meio chato não. Hoje, pode pra ver se rola alguma coisa interessante. É a falta de interesse das pessoas que querem saber o que tá acontecendo, tipo, as poucas que estão querendo saber que se sacrificam pela luta não são nem vistas como progresso, entendeu? Mas se você presta atenção, eles vivem numa sociedade aterrorizada. Eles se apegam à religião. Eles viram, querendo ou não, pessoas que têm medo, então eles são fáceis de ser controlados. Os poucos que não têm medo vão ser julgados. Querendo ou não, é assim a sociedade. Cara, tem um negócio engraçado no Shingeki que eu até acabar usando um pouco da estratégia do Paulo, mas eu vou ter que usar uma referência a outra história. Que o Shingeki bate de frente, que é o conceito do Watchmen, o conceito do final do Watchmen, que ele fala que um inimigo em comum vai unir a humanidade. No caso do Shingeki, mesmo com um inimigo em comum, a humanidade não é unida. É o nosso caso, cara, o caso da vida real mesmo, porque a gente tem um inimigo em comum, aqui no Brasil é um bom exemplo, que a gente tem um inimigo em comum, que é os políticos ladrões, só que o pessoal não se une. Eu discordo do inimigo do Brasil ser os corruptos. Qual é o que você acha que então? A burrice do povo brasileiro. Eu concordo. Isso eu concordo com o Paulo. Ou com o Caco. O brasileiro, como fazer, apoiada a esse povo que rouba. Porque o povo não corre atrás pra se informar. Aqueles que se informam e tentam mostrar essa realidade, eles são contrários a essas pessoas, entendeu? É, assim, só pra as pessoas que não assistiram, então, escutando esse cast pra entender melhor. A gente não começa falando logo de como é que funciona o exército? Sim. O exército, ele é dividido em três grandes categorias, e cada categoria funciona independentemente uma da outra. Tanto que existem vários choques dentro do exército entre essas partes. A primeira é a polícia militar. Na polícia militar, ela costuma se ter as pessoas, os cadetes que saíram com melhor nota, mas que tem a menor experiência possível, e eles vão pra defender a coroa. Eles vão pra cidade real, que fica no centro, na muralha... Sina, né? Na muralha Sina, certo. Existe a tropa estacionária. A tropa estacionária, ela tá dividida entre as três muralhas, e ela basicamente serve pra defender e pra manutenção das muralhas. Mas mais basicamente pra manutenção das armas que ficam em cima das muralhas. Uhum. Que estão os canhões... eles não são um bode de canhão, eles que são responsáveis pelo afastamento dos titãs das muralhas. Cara, mas querendo ou não, eles são aqueles que vão por causa que tem medo de morrer. não. O que ma... Se você tem medo de morrer, o mais provável é que você vá pra polícia militar, né? É, que você vai ficar mais longe da... Não, tô falando da polícia militar. A polícia militar é só uma polícia, entendeu? A polícia militar, ela é só uma polícia, ela não vai pra cima de tipo, sabe? Embora, em alguns pontos da história, ela até... Alguns destacamentos da polícia militar vá pra fora com a tropa estacionária, com a tropa expedicionária, ela em si não é uma tropa que vai de ataque, ela é uma tropa de contenção. É por isso que eles tomam uns pau no cu, pô, eles são os medrosos. Se você for ver na hora que eles têm que escolher em qual eles querem ir, a maioria que tem medo de enfrentar titãs corre pra polícia, pra local mais seguro. Cara, mas quem vai ter vontade de morrer? Tirando o Eren, quem tem vontade de morrer? A Mikasa. A Mikasa é diferente, a Mikasa ela é... A Mikasa, ela é o... Ela tirou as melhores notas de todo tipo, de todos os tempos, e ela é uma... Ela é considerada a melhor... É a melhor recruta que já passou pela academia. Ela é a menina prodígio, cara. Ela é a menina da história. Ela é a pica das muralhas. Exatamente. Ela é a pica das muralhas, eu não sei, mas que ela tem mais pica que o Eren, provavelmente. Ah, mas isso aí, ela tem mais que todo mundo. Ela tem mais que nós quatro juntos. A mina, essa daí é uma mulher que mete respeito, pô. Mikasa, ela não fala grosso, mas mete respeito. Depois das tropas estacionárias, ela serve basicamente como manutenção da muralha e tal. E tem a tropa de expedição, a tropa expedicionária. Que basicamente ela serve pra procurar um caminho que consiga transportar recursos até Shigashima, que é a cidade onde foi destruída pelo Titã Colossal e pelo Titã Encoraçado, e basicamente pra estudar e aprender mais sobre os Titãs, e basicamente matar o maior número de Titãs. No começo foi assim, mas depois, com a introdução do Capitão Irving, ela acaba se perdendo um pouco dessa função, porque isso estava acarretando morte de muita gente. E o Irving criou uma estratégia que, se eles saíam, eles conseguiam desviar mais facilmente de Titãs. Então criava um caminho e eles conseguiam estudar sobre eles. E essa é a tropa que o Eren e a Mikasa e o amiguinho lourinho deles escolheram, né? O mais bundão é o Armin. Porém, o cara tem uma mente do demônio. Mas é que tá, o Armin, ele não é um cara de porrada. Eu não acho, tipo, não gosto dessa ideia dele ser bundão. Aí que tá, ele não é bundão, amigo. Se você tivesse no lugar dele, você seria mais bundão que ele. Não, o cara foi realista, pô. Acho que tu vai estar na porra da frente de um time do você, cara. Exato. O errado é o Eren. Ele é aquele cara que ele sabe que ele tem medo, só que ele quer ser corajoso. Cara, ele é. Então, ele tem medo. Sejamos francos que ele tem medo. Mas ele é o cara que ele vai pra cima mesmo tendo medo. Tanto que ele enfrenta o comandante da. Se não me engano, da tropa estacionária, pra eles não matarem o Eren. Assim, ele não é cagão. Por ser cagão, ele não é o Shinji. Ele tem medo, porque toda a população tem medo, mas ele tenta ser corajoso pra ficar ali no nível do Eren da Mikasa. Ele não quer ficar atrás dos dois, entendeu? Ele não quer ser um fardo, ele quer ser útil. Tanto que ele é o mais inteligente, e a Mikasa e o Eren, eles confiam demais no Armin. Então, ele não quer ser um fardo pra eles dois, é por isso que ele tenta ser corajoso. Mas ele tem medo como toda a população tem, tá ligado? Ninguém, só o Eren é protagonista shonen naquele mundo. Na realidade, nem tanto, cara. Nem ele é fodão na taverna. Na taverna também sou fodão. Aquela cena que ele é devorado, por exemplo, no mangá, mas na versão que foi pra revista e não foi que foi pra encadernada, ele tá chorando dentro da barriga do Titã. Não, mas porra, o cara tá sendo devorado, é lógico. Ele começa a chorar e a fraquejar. E tanto que é colocado com uma nota de rodapé, onde eu li que na versão de encadernado, o editor do Isayama fez ele tirar isso, porque o Eren não é um protagonista que fraqueja. Ele é um cara que sabe o que é da vida. Cara, mas aí que tá. Não, mas assim, ele chorar, pra mim, não é um problema. Ele ter fraquejado também não é um problema. Porque, porra, ele já tá no. Tipo, ele tá praticamente no túnel já. Ele já tá vendo a luz. Aquilo ali é o maior que tem que enfrentar. No último momento ele levantou e falou: Eu ainda tenho um sonho de matar os titãs. Mas ele tá falando aquilo ali sabendo, eu vou morrer. Ele tá no cagaço, né, cara? Ele já sabia que ele ia morrer ali. Ele já tá no cagaço. Ele até bom chorando, ele falou: caraca, eu não consegui vingar minha mãe. Pá, ele virou o Titã. Não, mas é que tá. Na versão do mangá, ainda tem ele chorando, entendeu? Ele chora do mesmo jeito. Ele vê um cadáver de uma menina. Aí ele vê um cadáver de outro cara. Aí ele vê a cabeça da menina falando umas merda. Aí ela morre e afunda. Aí a menina que tá falando merda, eu lembro claramente que ela fala: meu, tá doendo, eu tô morrendo. Porra, ela tá sendo devorada pelo ácido, né, cara? Vamos pros personagens. Quem é o Eren? O Eren, ele era filho único, né, de um casal. O pai dele era um médico. Eu acho que o pai dele tá envolvido nessa porra toda, cara. Desculpa. É o Eren, né, cara? Mentira. Diga. Será que tem titãs fora da muralha também? Tem a historinha da Mikasa, né? Que a Mikasa, ela morava mais afastada da cidade, né? É, a Mikasa, na verdade, ela é uma das últimas remanescentes da etnia japonesa na humanidade. Tanto que eles falam que japoneses são valiosos porque são... estão acabando, entendeu? Caralho, são tipo espécie rara, na hora de recriar um... São tipo raro de humano lá. Tanto que eles falam que eles vão vender ela como escrava, porque ela é rara. Ao invés de vender como prostituta, vai vender como escrava. O cara burro. Ele é burro, tá ligado? É que os caras quiseram ser subliminal, seu retardado. E a escrava não pode ser usada pra isso também, não, né? É escrava sexual. O cara nunca viu escravizaura. Mas eu não vi toda a novela mesmo, por isso que eu tô falando. Nunca vi o Chico da Silva. Os caras entram, invadem a casa da Mikasa, matam o pai dela, porque eles queriam sequestrar a mãe dela, né? Porque a mãe dela era japonesa. É, só que... a mãe dela é japonesa pura e a Mikasa é mestiça. Só que aí a mãe dela vai pra cima dos caras e o cara pega acabando matando a mãe da Mikasa. Não, então a gente vai levar ela mesmo. Aí o pai do Eren ia fazer uma visita como médico, né? Bateu lá na porta, viu todo mundo morto. Como é que o Batman descobriu que a Mikasa tava naquela casa com os bandidos? Boa pergunta. Porque tipo, o pai dele, ele não tá também lá. Ele foi buscar ajuda da polícia militar. Não, ele mandou o Eren buscar ajuda da polícia militar. Foi? Foi. Ele mandou o Eren, corre lá e chama a polícia. É, aí que tá. Ele saiu correndo, viu um casal, dele teve um cara segurando a Mikasa, sei lá. Viu pegadas. No mangá isso também não é explicado, não. Então, o que interessa é que ele bate na porta certa, sai um gorila gigante, sai um bandido. Não sai com o pegadinha do mal. Yeah, yeah. Exatamente. Acaba que eles entram em batalha corporal e eles acabam matando... duas crianças acabam matando três bandidos adultos. E isso não passa na Globo. Porque o primeiro que ele matou foi... Na verdade, ele atraiu o cara pra uma armadilha, aí ele matou. Aí o segundo, se eu não me engano, ele descobre que o cara tá morto, aí na hora que ele vai descobrir que o cara tá morto, o Eren deu ataque de surpresa. Aí no último que aparece, ele tenta enforcar o Eren. No que tá enforcando o Eren fala pra Mikasa pra ela reagir, que a Mikasa já tava solta nessa hora. Aí a Mikasa fica com cagaço, porque nessa época a Mikasa era cagona ainda. Aí ela me... Não, ela não era cagona, ela era uma criança. Não, você não entende, cara. O Alex, desde moleque, ele já era moleque selvagem, mano. É, tu era capeta. Eu era capeta, cara. Ela tinha inocência do uma criança do campo, cara. Tem isso. O Alex, quando era criança, era o Jonathan da nova geração. Quando a Mikasa, ela toma iniciativa, tipo, o Eren quase morrendo. Na hora que o Eren desmaia, a Mikasa toma iniciativa e ela esfaqueia o cara. E aí ele morre. Aí só depois... Só depois que a polícia militar chega e tal, aí a Mikasa não tem mais casa, o Eren fala, pai, a gente pode levar ela pra casa? Aí ele, beleza, aí ela vai, a partir daí ela passa a morar com ele. A partir daí o pai dele começou a dormir com o olho aberto, outro fechado, que vai que... Vai que, né? Vai que... Ele tratava essas crianças muito bem tratadas. Pai, me dá um pônei, claro, vamos ali comprar. Claro. Ele fala que não... Né? A única que não tem medo de tratar mal é a mãe, né? Acordar com a boca cheia de formiga. A única que não tem medo de cuidar assim é a mãe, porque ela mete a porrada no Eren. Não, imagine que legal. O pai do Eren chegou, os pais mataram os pais dela, chamou, ela não tem mais casa pra morar, então ela vai morar com a gente. Ah, legal, e os bandidos? Ela e o nosso filho mataram. Mataram. Não, pior, sabe o que é? Que surpresa hoje, amor? Sabe o que é mais engraçado? É que, tipo, essa parte, até esse ponto, é levado de boa, mas no julgamento do Eren eles falam isso, né? Eles falam disso. Que é jogar na cara. Eles jogam na cara que o Eren e a Mikasa mataram dois, três caras. Mas que não, na parte do julgamento, você querendo ou não, é tipo, vamos usar todos os meios que temos pra fuder a vida deles dois. Exatamente. Só que ali também foi. O que eu acho engraçado é que o gancho só foi lembrado nessa hora. Não foi lembrado nenhum momento. Não, porque antes, tipo, era o seguinte. Eu entendi o porquê. Você tá lá, você fez suas merdas, os caras querem saber. Até que você faça alguma merda que foda eles. Aí eles vão usar todas as suas merdas contra você. É que eu acho que na época levaram como legítima defesa. Não, mas o julgamento mesmo é tratado como legítima defesa. A hora que eles falam entendeu? Eles jogam como legítima defesa. Eles falam, eles relembram o fato, só que eles falam que foi tratado tal como legítima defesa. Mas as leis são assim. Mas mesmo porra, duas crianças matar três caras, não, é foda. Aí isso deu pra o padre levantar um negócio. se ele fez isso quando era criança, por que ele não pode fazer isso agora, que ele tem uma forma de titã? Isso mostra que ele não é humano. É, a gente podia, ter falado isso depois, né? A gente podia ter falado isso depois, que ele virava titã. Não, mas a pessoa tá até aqui, sabe o que acontece. Então é o seguinte, além disso, tem um amiguinho dele lá, o Lourinho, com esse nome. Armin Arlet. Ele é criado pelo avô dele, e o avô dele tem um livro onde mostra como era o mundo, como é o mundo fora das muralhas, né? Ou como era, sei lá. Sim, como é. E o molequinho, ele fica botando caraminholas na cabeça do Eren, né? Mostrando que tem oceanos e florestas e cabritos e tudo mais. É, ele fala que existe um oceano feito de água e salgada. Ele, nossa, como assim? Se existisse sal, os comerciantes já teriam roubado todo, né? Ele fala isso. Não, mas é que tá. Esse gancho, esse negócio que ele fala, não, vamos conhecer o mundo lá fora, não sei o quê. Se ele não tivesse falado isso, talvez ele não tivesse ajudado o Eren a controlar o titã dele. Sim, esse foi a motivação que deu pro Eren pra ele controlar o titã e levantar a pedra pra fechar o buraco em Frost. Que por sinal foi uma cena bem, tipo, tensa, porque você não sabe se realmente vai controlar. Na verdade, foi uma cena bem contraditória, né, também. Tipo, ele controla, beleza, aí ele pede controle, aí ele controla de novo. Aí no que ele controla, ele começa a gritar pro pessoal, lutem, lutem, lutem, tá todo mundo morrendo à volta dele, tá gritando, lutem. Cara, só que só eu achei contraditório foi ele. É, eu senti o que a Mikasa sente por ele. Que não sei classificar se aquilo é um amor normal ou se é um amor nível Gasayuno de não, violência. Cara, assim, não acho que seja Gasayuno, não. Eu não acho que ela é psicóloga. Eu também não. O que eu acho é assim. A Mikasa, assim, eu também não tenho certeza se ela se é um amor fraternal, se ela deve a vida ao Eren ou se ela é realmente apaixonada por ele. Eu acredito que ela seja apaixonada por ele, mas também tem aquele meio instinto materno. Eu acho que é os três que o Alex falou. Também tô nessa do. Os três tô junto com o Caco nessa, cara. Eu acho que é um pouco do. Ela deve a vida a ele, querendo ou não. Ela tem esse sentimento que ela perdeu duas famílias e ele é o único que ainda sobra. Porque morreu a família dela biológica e depois morreu a mãe adotiva dela. E o pai adotivo tá desaparecido. Tá desaparecido. E tem, talvez, ela. De anos ela tá apaixonada pelo Eren e não sabe. Na realidade, não, fica muito. O ponto é que ela é o guardião. O ponto é que ela é praticamente o guardião do Eren. Ela é o Cerberus do Eren. Que eu não sei se diria que esse psicótico ou desesperado dela, que é na cena em que o Eren é capturado pela Titã Fêmea. Exatamente, nessa cena você percebe que existe um amor realmente, que até o Levi tem que travar ela ali, porque senão ela ia se matar, velho. Eu vi a hora dela entrar na boca do Titã e ela ir embora junto com o Eren. Eu fiquei tipo, é por isso que o Eren pra ela é a única coisa que restou pra ela. Exatamente. O Eren é o último resquício, entendeu? O Eren é o último resquício dela. É, você tira a única esperança da pessoa, a pessoa se perde. É, não é estilo Gasayuno. Não, é que tá. Ela deu uma hora que ela acha que o Eren morreu, porque o Armin fala pra ela que o Eren morreu. E aí ela foi engolida pelo Titã. Você percebe que ela fica sem pernas, cara, naquele momento. Então, naquela hora você percebe, o mundo ela caiu, mas ela não pode demonstrar isso pra ninguém. Aí, tanto que o. Você vê que ela tá com suicídio, bem dizer. Ela sai matando assassino. Tanto que o Cone e o Armin, eles vão pra, tipo, pra todo mundo. Seguindo ela, vai ela e o Jan pra liderar. O Jan lidera todo mundo pra ir pra aquele casarão onde eles estão repondo o gás. E a Mikasa vai no foda-se ligado. Tanto que o Armin fala, pô, ela tá gastando gás demais. E aí ela perde o gás, bate numa pilaça lá e cai. Aí no que ela cai, ela vê que tem um titã pra cima dela. Ela, beleza, pode matar, não tem mais nada. Tipo, do nada ela pensa no Eren. E aí o Eren, tipo, dentro da cabeça dela, o Eren segura ela pra ela fugir. Aí ela fala pra ela mesma, desculpa Eren, eu nunca mais vou fugir. Aí é que ela levanta, no que ela levanta pra brigar, aparece um titã gigante, maior, tão grande quanto o que tava indo pra cima dela, e aí ele enfia a porrada nele. Exatamente. Eu acho os titãs muito estranhos, cara. Mas esse é o objetivo deles. E o que são os titãs? Eles são gigantes, né? Basicamente, eles são um predador. Eles são um predador da humanidade, basicamente. Sabe aquele corpo de que a gente vê no caderno de biologia, que é só a carne? Sim. Titãs. Aquilo não existe. Aqui não, então, os titãs, na verdade, não são aquilo, não. Tipo, imagina um bebê gigante, cabeludo, e que não tem intestino, não tem mais nada além de cérebro, músculo e um saco que parece um estômago. Basicamente é isso, um titã. O interessante é que os seres humanos não são, digamos assim, o alimento deles. Eles sempre matam os seres humanos por matar. É, então, as teorias, a teoria mais aceita aí, que pelo que a Rand fala, é que eles vivem à base de fotossíntese. Eles comem os titãs por o prazer. Não, as titãs não saem comendo. É, depende. Eles comem as titãs por prazer e os humanos por sacanagem. É, exato. E. Não, eles não. Os titãs comem humanos por prazer. Não, é que você falou os titãs comem os titãs por prazer. Ah, pois. Tá. E o único jeito de você matar o titã é cortando abaixo da nuca dele, né? Porque se você cortar a cabeça, por exemplo, ela volta ao normal, né? Ela cresce outra. Ele tem um fator de regeneração muito grande. Tem o ponto também de só poder acertar na nuca. E tem umas coordenadas de onde você acerta exatamente. Tem um porquê disso, mas só é explicado exatamente o porquê disso lá pros últimos capítulos também. Agora que eles estão explicando por que isso acontece. Por que é o Shingeki no Kyojin volume 0? Então, era um protótipo do que o Isayama queria que fosse o Shingeki original. Ele fez um one-shot quando ele tinha 9 anos, e ele queria ir, tipo, pra testar, pra ver como é que ficava. Só que ele próprio fala que é uma versão muito inferior à série atual, entendeu? O traço também é feio. O traço é bem pior. Se você for ver o traço do Shingeki Zero e dos primeiros capítulos, dão uma surra no Zero. Mas pra você ver como é que é ruim. Mas o relevante... Meus olhos já dói só de imaginar. Tem muitas coisas que aconteceram no Shingeki Zero que acontecem no mangá, e tem coisas que ele dá a entender, dá uma linha de raciocínio do que vai acontecer no futuro. E ele dá uma explicação bem baixa, bem rasa. Bem rasa, bem superficial do que é, por que os titãs existem na história. Pelo pouquíssimo que eu li do Zero, acho, sei lá, eu li umas 30 páginas. É, pelo que eu entendi, os titãs no Zero, eles podem se tomar forma de qualquer coisa. Não, eles podem tomar forma de um humano só. Ah, de humano, sim. Um titã pode virar um humano, parecer com um humano e andar por dentro das muralhas. E outra coisa também é que não existe o conceito de muralhas como no... Uma muralha dentro da outra, como no Shingeki. É, naquele caso, são vários feudos, entendeu? Tanto que eles falam que tem uma batalha dentro dessa muralha, e eles falam, vamos fugir pra outra muralha porque essa daqui já era. E você até comentou comigo que o protagonista do Zero, ele é tipo uma mistura de Eren com Mikasa. É, então, tem um ponto legal sobre isso, que o Eren e a Mikasa, na história, eles são um personagem só. Só que o conceito do que seria vir o Armin já existia na história. Porque existe um cara que... Existe uma menina, na verdade, na história, que ela é... Tipo, ela não é tão inteligente quanto o Armin, e ela só serve como escudeiro, entendeu? Ela serve só como escudeiro. Que pede pra ser pupila do protagonista. Isso, ela pede pra ser pupila porque o cara, ele era muito foda com duas espadas. O conceito do DMT já existia. Do aparelho que eles usam pra... De manobra. Se movimentar, Se chama dispositivo de movimentação tridimensional. Aí... Nessa época. Na legenda que eu li, eles resumiam em 3D. Era DM3, né? Não, na que eu li tava 3D. Na que eu li tava 3D. Era DM3. Eles jogam em 3D, jogam um dado de se movimentando. Não, então, no conceito do TMT já existia. E diferente do. E também já existia o conceito de um ponto fraco nos titãs, entendeu? Cada titã tinha um ponto fraco. Morada, eu não vou contar o final de como acaba o volume do Shingeki Zero, mas o ponto é que o interessante é que ele fala do porquê que os titãs existem. Ele fala do projeto da destruição da humanidade, né? Se não me engano, é projeto de destruição da humanidade. Precisamos de um projeto pra destruição da humanidade. Projeto de destruição da humanidade. Boa, garoto! Cara, esse é um gênio. Alguém tem outra ideia melhor? Não, que bom, porque eu tenho uma festa da minha sobrinha hoje pra eu ir, vai ficar essa mesmo. E ele foi publicado, né? O Zero. Ele foi lançado encadenado agora. Ele foi lançado encadernado e o gráfico é a mesma coisa. A capa tem o mesmo estilo de ilustração do que dentro do mangá. Claro. Porque, tipo, ironicamente, por exemplo, os titãs do Shingeki original, na série normal, todos eles parecem humanos diferentes, mas no one shot todos estão iguaizinhos. Todos os titãs são iguais. Cara, seria bom se todos fossem iguais, né? Também no normal, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, apareceu o titã anão de 3 metros com a cabeça gigante, parecendo um cearense e eu... Oh, porra. Qual preconceito aí, o preto maldito? Tem um Titã que parece o Fred Mercury? Tem um Titã que parece o Fred Mercury? Tem um Titã que parece o Fred Mercury. Era plausível a teoria do. Aquela teoria. Porque os Titãs foram criados pelos próprios humanos pra poder ter um inimigo também. É, existe uma teoria, mas eu não sei se ela teria sido criada pro bem comum. O que eu ouvi falar é que a teoria diz que... Na verdade, essa teoria ela tem uma explicação também na história e tal. Mas enfim, os Titãs eles foram criados, não se sabe por quê. Acredita-se que eles foram criados pela humanidade, mas basicamente acha que ele foi criado porque eles queriam uma arma de destruição em massa. O Titã era pra ser uma arma de destruição em massa. E a teoria diz que o último protótipo criado foi o Eren. Muito inteligente, cara. Vamos criar uma arma pra destruir o mundo? Ah, vamos pegar os próprios humanos e fazer uma arma de destruição. E uma coisa interessante... É que o Shingeki no Kyojin, por exemplo, que todo mundo aclamou, não sei o que, o melhor anime do ano de 2013, o melhor mangá do ano de 2013, ele foi rejeitado da Shonen Jump. Cara, eu já falei isso no chat do Dollars, vou voltar a repetir agora em voz pra ficar isso no cast. Se eu fosse o editor da Jump que pegou essa obra do Isayama, eu também não aceitaria, cara. Ela é muito violenta. Primeiro, eu ia mandar ele suavizar essa porra, porque é muito pesado. E segundo, eu ia mandar ele aprender a desenhar. Ou ele passar o desenho pra outro, senão não publicava, cara. Não, mas calma aí, amigo. O Kurumada tá lançando a Jump. Não, o Siren também é violento pra caralho. Tem um cara que transforma a cabeça do outro numa Beyblade, porra. Mas lá na Jump tem esse porém, né, cara? Tipo, o ser humano é o principal no Shigeki, o ser humano é o secundário, o Titã é a presa principal, é o cara que mata. Ah, porque os Tavus são muito diferentes de um humano, né? Enfim, eu no lugar do editor que pegou, até teria mantido a obra comigo, só que ia falar pra ele aprender a desenhar pelo menos e, tipo, sei lá, tentar desenvolver a história de uma maneira um pouco menos pesada, entendeu? Você porque... sabe que os spin-offs não são que eles têm um desenho bem melhor, né? O traço do Isayama, ele é perfeito pro Shigeki, porque os Titãs são feios, os Titãs têm que dar medo, entendeu? Cara, a questão do traço, se for pra você fazer um mangá de violência, tipo, traço, questão de traço, até falando em traço. Mas o objetivo não é fazer um mangá de violência, o objetivo no traço lá era fazer com que os Titãs virassem seres assustadores. Cara, beleza, você desenha um Titã feio, agora você vai desenhar um personagem que é um boneco palito mais gordo, com a cabeça gigante? Não, cara. Ia ficar muito bem, né? Um estilo pra desenhar os Titãs e um estilo pra desenhar os humanos, perfeito, né? Agora calma aí, tem os Titãs que são da hora, o Eren como Titã é da hora, o Colossal é da hora, mas tem os Titãzinhos que são feios. Papai Noel. Nessa tropa de expedição só tem os caras estranhos também, né? Pelo amor de Deus. Essa mina que dá... expedição? Não, mas aí tá, ela é a cientista, né? Ela é a cientista da história. Ela é muito foda. É, ela sim é psicótica. Se vocês querem um psicótico na história, é ela. Ela é aquele carinha do Pacific Rim que gosta de kaiju. É. Nossa, ela é a Maria Titã, cara. Se ela me assiste Pacific Rim, ela vai querer se conectar com o cérebro dele. Cérebro dele. A experiência do cara do Pacific Rim pra Randy é que a Randy, ela conhece o Titã. Ela já viu um Titã, já viu vários Titãs, ela mexe com o Titã, entendeu? O cara não, ele no máximo mexe com o órgão de Titã, de Kaiju, entendeu? Ah, não, sim, sim. Ela até porque é mais fácil pegar um Titã com um Kaiju, né? É mais fácil pegar um Kaiju, eu acho. Que vai fazer um Titã, hein? Você tem o Jäger do lado. Você tem o Jäger pra lutar contra um Kaiju. Você tem o Eren Jäger pra lutar contra um Titã. Amigo, até você arrastar aquela merda pra cidade vai dar um trabalho. Até cara. Você ter direito de pegar. Você já viu quantas pessoas morrem tentando matar o Titã? Você viu quantas pessoas morrem quando o Kaiju entra na cidade? Já viu quantas pessoas morrem quando o Power Rangers aparece? Não, porque a Toei corta essas partes. A menina essa violência, cara. Ninguém precisa saber. A cidade de Power Rangers, quando os Zords chegam, os cidadãos de Tóquio teletransportam. Ou da Bahia dos Anjos. Devia ensinar isso aí pro pessoal do Metrópolis, né? Porque o Superman destruiu a cidade inteira. O Superman, com uma luta, destruiu a cidade inteira. Power Ranger em anos nunca destruiu a cidade. Isso não destrói, pode. É que como é japonês, constrói rápido. É, cara. Se o Vin é pro Brasil, amigo, é 30 anos e a cidade tá na ruína ainda. É verdade. Ainda estão passando asfalto de novo ainda. Na pauta que o Alex Kaji, não é uma pauta, velho. Na pauta que o Alex montou, ele coloca assim, treinamento deles. Eu fiquei surpreso com o treinamento, porque o porquê mostraram ele no anime? Não tem no mangá. No mangá tem. No mangá tem. Tem, eu não sei se ele é mas ele é colocado em outro lugar, ele é colocado em outra época. Tem, porque é um corte muito abrupto, tipo, o capítulo ele termina numa cena, você acha que vai continuar do nada e ele começa contando como se fosse, como se não tivesse meio dele explicar de jeito mais simples. É verdade, flashback, ele já joga você pro flashback e você fica, cara, que tipo, acontecendo? Isso é só de um dos pontos que acontece isso. Porque tem muito ponto da história que eles pegam no meio da. Tipo, eles pegam uma história que já tá no meio, aí eles voltam, o cara acontece uma coisa, aí eles voltam com um flashback pra explicar. Tem muito ponto. E o pior é que ele não. Eu acho que ele não aprendeu que quando você vai fazer um flashback, você tem que pegar papel preto, tipo, pintar ele de preto pra dar a entender que é um flashback. O papel é a cor normal do papel e você fica, cara, sou um flashback? A hora que você entende que é um flashback, você passou dois capítulos e meio. Aí você fala, ah tá, ele realmente fez um flashback. Do nada o Eren e o Armin estão mexendo, tipo, eles estão lutando com o Titã e no outro eles estão capinando, porra. É lógico que é um flashback. Cara, a coisa que eu acho mais... O Senhor dos Anéis, né, tá filmando a muralha e do nada corta pro Gandalf cortando laranja. Né? Cara, a coisa mais da hora que eu achei nesse treinamento é o que a Sasha sofre. Cara, a Sasha é do caralho. Eu gosto muito da Sasha. Cara, se seu nome é Sasha, nada, você nasceu, cara, pra se fuder. A Sasha tá tomando cu, velho. Ou você vai ser atriz pornô e realmente vai tomar no cu. É. Ou você vai ser filha da Xuxa. Não, cara, mas ela... Mas essa menina é muito burra, cara. Tá todo mundo fazendo juramento, na hora que o maluco olha, ela tá comendo batata. Peraí, por que você tá comendo ela? Porque se eu não comer agora, vai esfriar. Ah, cara, mas o Isayama fudeu tanto ela. O Isayama fudeu tanto ela no mangá, velho. Dá até dó. Aí ela olha assim, ela ainda corta o pedaço da batata não, e fala, peraí, você quer? Não, cara, calma aí. Pro nome da personagem, Sasha, é muito errado você falar que alguém fudeu muito ela. Mas não foi do jeito bom, cara. Muito isso errado, cara. É muito errado. Foi do jeito ruim, cara. Ela só se ferra. Ah, esse filho da Xuxa é muito bom, né, cara? Ou, cara, se você eu não sei quem se pode mais. Eu não sei quem se pode mais. A Sasha, o Connie ou a Krista? A Krista ou é qual dela? O Jan também. A Krista é a lourinha que fica com a Emily. A Loirana, né? O Connie, ele se fode porque ele é burro, cara. Ele é burro. Se ele fosse esperto, ele e a Sasha, se eles fossem espertos, eles ficavam na fazendinha, viviam felizes. Mas não, eles tinham que ir pro inferno lá, que era o treinamento. Porque eles queriam não, ser alguém. Peraí. O Connie foi pela fama. O Connie queria voltar pra vila dele como um herói. A Sasha foi porque não tinha mais espaço pra ela, entendeu? Ela era caçadora. Foi porque o pai dela brigou com ela e ela não tinha ficar tomando bronco. Porque ela comeu a cidade inteira dela. Oh, Deus, não, ela é retardada e ela quer que eles sigam os meios tradicionais da família. Não, sabe o que é? A Sasha, ela era caçadora. A Sasha era caçadora e ela trabalhava com o pai dela pra caçar no meio da floresta. O que acontece? Depois que Shigashima é destruída e eles perfuram a muralha Maria, se não me engano é a Maria, eles pedem... O território da humanidade recua e aí o território da humanidade fica mais concentrado. No que concentra mais, eles pedem a área de caça, entendeu? Aí eles vão ficar sem espaço, a Sasha vira pro pai e fala: continua caçando aí que eu vou trabalhar como militar. Eu te dou dinheiro depois. Santa Maria das Muralhas. Ela só vai pra tropa de expedição porque ela viu os titãs, então ela, diferente dos outros, ela tinha experiência, entendeu? Mas ela própria disse que tava morrendo de cagaço. Ah, cara, mas na verdade ela tava com um certo cagaço ali, que ela sabia que ela ia morrer. Ela é o que mais falam que eu vou morrer. Ela é o que mais falam. Tanto que a Sasha quase morre várias vezes. O namorado do Jean também se fudeu. O Marco. O Marco. Ele ficou com a metade no corpo, mano, é sacanagem. O cara não deixa nem o cara ter uma morte bonita. Você sabe que até hoje tem teorias, né, sobre como é, por que ele morreu, né? Porque a morte dele foi muito horrível. Você sabe, por que só tinha um pedaço do corpo dele? Por quê? É porque deram parte dele pra polícia. Nossa senhora, puta que pariu. Tá contratado, hein, cara? Quinta-feira, tá na praça. O Carlos Alberto tá assinando o contrato dele agora, peraí. É, tá assinando mesmo. O Marco, ele só serviu na história pra dar motivação pro Jan virar capitão. Ele vai virar um capitão quando crescer, ele vai virar o próximo. Só mesmo. Motivação que ele deu pro Jan, você realmente acha que foi ele só deu? Eu tô botando pano quente nessa história. Eu acho que ele deu metade do coração dele pro Jan. Também, mas ok. A metade foi comida, né? É, ele também comeu. Não, cara, aí que tá. Ficando porque a gente fica zoando tanto a metade dele, é porque não se sabe exatamente como é que ele morreu. A única coisa que sabe é que foi encontrado metade do corpo dele. A metade esquerda do corpo dele. A uma das teorias diz que foi a Ana que matou. Não, a melhor teoria de todas é: a parte direita foi engolida por um titã e a parte esquerda ficou para lutar porque ela é de esquerda. É comunista. Eu sempre, eu sabia disso. puta. Sua Bia quer ter alguma piada assim? Quem cara? É de esquerda não abaixa a cabeça pra ninguém, o Kenjiro sabe disso. Kenjiro é comuna. Sou comuna maldita, uso vermelho. Isso mesmo, o Fidel gostou do Marco, né? Você quer dizer isso? É, exatamente. Bom, só não vai que o Jean. Eu gostando que o Marco te oferecer, cara. E fora que o Alex colocou aqui na pauta, que a gente é uma pauta, eu vou ficar falando isso o tempo todo. O Jean é o personagem. Na cara, né? É, tipo, é cara. Que o Jean é o personagem favorito do autor. É uma coisa. Por que será, né? É engraçado que ele fala que gosta mais do Jean, mas o personagem que ele fala que mais se identifica é o Hannes. É aquele loiro lá que foge do Titã que matou a mãe do Eren. Eu acho que o Isayama tem uma tara por loiros, hein, cara. É porque talvez seja aquele caso do Suassuna, que falou que queria ser João Grilo, mas ele é machicó. Talvez ele queria ser corajoso, que nem o Jean é, porque o Jean é corajoso, mas no final ele é um cagão, que nem o outro lá. É, o Hannes ele é um cagão. Eu acho que ele queria. Ele foi acho cagão, que ele não é cagão. Eu acho que na parte. Eu acho que o Jean é o favorito dele porque ele teve um marco na vida dele. O Marco deu tudo que ele quis e morreu, aí ele lembrou. Sabe qual, assim, sabe qual é a vantagem de ficar com o Marco? É porque ele pode gritar Apolo. Puta que pariu. Pior que tem um gif desse. Pior que tem um gif desse na internet, assim, o cara gritando Marco, o Jean Marco, Marco. Aí o Marco tá passando por trás, Apolo. Então, a gente tem que explicar, né, como é que ele morreu, né? Quem, o Marco? O que se sabe, né? Como é que o Marco morreu? É, dizem que é a Anne, né? Porque a Anne era a truta deles, era uma recruta a truta deles, né? A Lourinha. É, mas então, por que que ele se afastou tanto? Por que que ninguém sabe como é que ele morreu, né? Tipo, o Jean tava sem gás, porque o DMT funciona à base de gás, que é o universo steampunk. Uhum. Aí o Jean, ele tá pegando o equipamento de outro cara que morreu, e nisso o Titã passa na mesma rua que ele. Aí o Titã olha pra ele, o Jean olha pro Titã, o Titã olha pro Jean, o Jean olha pro Titã. Aí um começa. Aí um pergunta pro outro, você vem sempre aqui. Né? Aí rolou um clima. Aí o Marco ficou com ciúmes. E aí ele se jogou na frente do Titã. O Cone e o Marco, na verdade, se jogam. O Cone e o Marco se jogam na frente do Titã. O Cone vai pra cima do Jean pra salvar. E o Marco tenta despistar o Titã. Uhum. E aí depois não se fala mais do Marco. A única hora que se fala do Marco é quando eles estão recolhendo as vítimas. Que o Titã, ele não digere a vítima, ele deixa no estômago, a pessoa morre pelo ácido e depois ele vomita. Na realidade, pelo que é explicado no mangá, o Titã vomita quando ele tá de barriga cheia. É, ele vomita porque ele não tem mais espaço, entendeu? Ele não tem sistema digestório, ele não caga, ele vomita só. É, ele não se alimenta por necessidade, se alimenta só por zoeira. Caraca, mas se o Titã cagasse também, ia ser uma sacanagem na cidade pra limpar. Né? Agora, querido ouvinte que se interessou por Shingeki no Kyojin, tá na metade de Shingeki no Kyojin, que não assistiu o anime ainda. Agora não entra a hora. Que não leu o mangá. Por favor, você entendeu, velho? Agora entrou a hora de spoiler. Se você ainda não viu. É que ficou uma hora disso. Se você não fazer ainda, lê, cara. Ah, sabe o que acontece no final? Ah, merda, porra! Spoilers? A Anne é a Titã mulher, certo? Sim. Como demônias, todo mundo ficou olhando pra porra da cara daquela Titã mulher loura e ninguém sacou que era a Anne. O único que sacou, pra não falar que ninguém, foi o Armin, cara. Elas são iguais! É. O Armin, ele tem o cérebro do Batman. Ele é o Sherlock Holmes da história, porque ele foi o único que descobriu. E vale outro spoiler também, ele foi ele que descobriu quem é o Titã Encoraçado e o Colossal. Caralho, cara, eles são iguais, as gigantas. Cara, eu queria entender como é que o ser humano olha assim, olha pra cara daquela mina e fala assim, ah, não sei quem é o Titã Fêmea. E quando falaram pro Eren, ele teve um surto quase, né? Não pode ser ela, não pode. Ele não queria. Não, falando a verdade, ele não queria acreditar, né? Porque ele já sabia. É, ele sabia que é, ele não queria aceitar o fato. Ele descobre, na verdade, ele descobre também, o Eren descobre, então, porque ele luta contra ela. Ô, Alex, você que é especialista em titãs aqui, não a banda. Especialista. Tem aquela cena que o lourinho lá, o Armstrong, né? O nome dele? Armin, valeu. Tá indo no cavalo lá, pra Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. E a titã passa por cima dele e ele olha pra cima, certo? Oi. Aham. Uh-huh. Eu fiquei imaginando aquela cena e me perguntei, como eles sabem se é uma titã fêmea ou macho? Tem peitinho dela. Ela não, o fato de ter peitinho não quer dizer muita coisa, porque o Feio Kun também tem. É, mas o Feio Kun é gordinho, porra, não conta. Então, é que assim, não, mas é que tá, que se ela tem o um negócio que meninas têm que ter, ele viu tudo, né? Ele viu o útero, viu tudo, ele viu o cérebro dela. Não, mas titãs não tem genital. Titãs, eles não têm genital. Tanto que é um mistério também como é que eles se reproduzem. Ninguém sabe como é que não tem titã ainda. Nem pra estrupar ela. Mas que mundo você tá vivendo, velho? Cara, ia ser legal. Você vira titã, pega ela ali, joga no matinho. Agora que vocês falaram isso, eu lembrei de um negócio que, tipo, vale uma menção, eu acho. Tipo, que fora o live action que estão fazendo, os japoneses estão fazendo uma versão, porn de tô usando maquete pra ser a cidade. Como é que eles vão fazer isso, sendo que eles não têm? Cara, existe. Vai por mim, eu tava lendo no Judão, cara. Vamos fazer uma versão disso. Cara, depois de descobrir que existe a versão porno do Exorcista, nada mais nos surpreende. Não. Ah, mas o Exorcista, amigo, você quer assistir versão porno do Exorcista, você assiste com o Exorcista. A menina com a cruz, gritando Jesus me foda, velho. Cara, o Pedro Pontio Bagan passando o link, eu achei que era onda quando foi baixa existia mesmo, não. Crianças, nunca aceitem links do Chewbacca. Nunca. É uma lição pra vida, é uma lição pra vida. Hipótese alguma, velho. Então, cara, o anime ele só tem 25 episódios, ele pega até quanto do mangá? Ele pega quantos volumes do mangá? É o volume 8. O 8 ou 9, ele pega 30. Não, o 8. Ele pega 28 capítulos, né? Ele pega 28 capítulos. É até o 8. Porque a partir do 9, o volume 9, a capa dele já é um spoiler. Porque o volume 8 a capa é a fuga da Anne da cidade, né? A fuga das galinhas. Aí, cara. A fuga da piranha. No final do anime, ele tem uma cena que o Alex falou pra mim, meu, olha até o final da animação. Passa o encerramento, tudo mais, sobre os créditos, aí no final tem uma animação feia, porque esse anime tem horas que a animação é feia pela falta de verbas do estúdio, que cai uma lasca lá da muralha e você vê o olho de um gigante. Então, aquela cena no anime, eu falei, puta, que bosta. Aquilo ali cagou a história pra mim. E no mangá, como é que é? Pra começo de conversa, na hora que ela tá, a Anne tá se escalando, a Mikasa vem e corta os dedos dela, não é isso? Certo. No que acontece, a Anne cai. No que ela cai, a Mikasa ela se prende ainda perto da onde ela tava segurando, onde a Anne tava segurando. Mas ela cai, aí acontece daquele negócio do cristal e tal. Aí eles começam a mexer, tentar quebrar o cristal e tal. E nisso a Mikasa tá estática, travada indo pra frente. Aí a Anne começa a gritar pra ela: o que você tá vendo? Aí, tipo, ela vai gritar pra tentar chamar a Mikasa pra voltar. Ela, no que você tá vendo, ela olha e vê que tem um rosto de titã, entendeu? Aí, de repente, tipo, pra cidade inteira olhando. Nisso, chega o padre gritando, tapem aquele buraco, ou a muralha vai ser destruída. A Randy fica, porra, como assim, né? Ele fica falando, tapem a muralha, não sei o que lá. E nisso, eles vão lá pra cima, fecham a muralha e falam que vão fazer reparos. Eles fecham com um pano lá pra tapar a cara do titã. Faz qualquer coisa, mas tapem o titã. Aí eles tapam e falam que vão secar, vão botar um cimento de secagem rápido quando anoitecer. Porque os titãs, eles têm pouca atividade de noite. Não, aí o padre, ele fica com o cu na mão, né? Depois que isso acontece. E a Randy fica curiosa, né? Como é que você sabia que tinha um titã dentro da muralha? Aí ele fala, não posso contar. Aí tanto que a Randy chega a quase empurrar ele de cima da muralha pra ele contar. E ele não conta. Ele fala que a vida dele não é tão importante quanto o segredo dos titãs. E aí a Randy, ao invés de soltar ele, porque ela sabia que talvez ela poderia ser morta, ele poderia ser morto, ela, então você vai ficar como proteção de testemunhas. Só que ela não confia em ninguém porque como ela não sabe quem são essas pessoas que têm o segredo, então ela não conta que ele é um padre. Conta que ele é um amigo e tal, entendeu? Não se fala que ele é do culto das muralhas. Então, a história do Shingeki, na verdade, é uma mistura de tanto de você deles lutando contra os titãs, quanto uma conspiração, porque não se sabe de onde veio os titãs, não se sabe por que essas pessoas têm um segredo com os titãs. A única coisa que se sabe é que tem dentro das muralhas tem uns titãs dentro, entendeu? É a única coisa que se sabe. E que provavelmente a Anne sabia disso. Tanto que é um dos motivos principais porque que as pessoas que leem o mangá, elas não culpam nem a Anne, nem o Titã Colossal e nem o Titã Encoraçado. Porque tudo leva a crer que, na verdade, eles também são vítimas. Tá tudo levando a crer que, na verdade, eles estão sendo obrigados a fazer isso. E no anime fica mega estranho porque corta lá as coisas e vem tomando a cena vem passando por toda a cidade e a muralha vazia, cai a lasca, o olho do gigante acabou. É, então, isso que... Ficou jogado. Perdeu completamente o sentido, porque no... Porque se acontece isso de tarde, tipo, todo mundo vai ver e todo mundo vai descobrir isso, entendeu? Lá naquela hora, todo mundo tinha fugido de Trost. Uhum. Todo mundo tinha fugido pro outro lado da cidade de Trost. Então ninguém tinha visto isso aí, entendeu? O único que viu foi o padre e o pessoal que tava lá naquela hora, que era da tropa de estacionária e de exploração. Tirando isso, ninguém mais tinha visto. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que o anime ele passou por problemas financeiros, né? O estúdio passou por problemas financeiros. Sim, e é por isso verdade. que ele tem muitas cenas paradas. Eles têm muita reciclagem de... De cena também. É, tem muita reciclagem de personagem também. Porque tem muito titã que é reutilizado em vários pontos da história. E é por isso que às vezes quando eles estão contando alguma história, por exemplo, tem uma cena lá que eles estão falando do oceano. Aí é uma imagem fixa de um desenho do oceano. Ah, e também tem várias partes com areias. Aí passa uma parte fixa de deserto. Então o anime é vários disso, é cheio disso. É porque, tipo, ele tem muitos pontos em que ele perde. Eles têm que economizar, então perde um pouco da qualidade. Mas em compensação, no OVA que eles lançaram, eles não têm. Eles tenham conseguido recuperar esse problema, porque a animação é bem melhor do que o original, do que o anime. Não, e fora que, assim, a gente tá criticando essa parte de cenas paradas. Mas as cenas que eles estão com os equipamentos são fora pra caceta. São muito foda. Assim, tirando um ponto ou outro onde eles miram, parece que é Spider-Man do PS2 que eles miram no céu, tem pontos bem legais. E quem quiser ver os gigantes, né, saiu um comercial no lá no Japão, de uma marca de carro, onde aparecem os gigantes. Como é que vão ser no live action? A Subaru que eles lançaram, tem uma Titan, no caso é a Titan que come a mãe do Eren, e o Titã gordinho, correndo. Aí no final eles aparece o Colossal, que bate com o Colossal que tava no fan poster feito inicialmente. Não, mas quem produziu o comercial é a produtora do live action. Eles, se eu não me engano, a Subaru ela vai patrocinar o filme, né, também. Então. Cara, os titãs do filme metem medo. Que tudo aqui foi maquiagem. Não, o Titã Colossal não é maquiagem. Ele é uma estrutura não. De 2 metros. Ele é uma estrutura grande, não sei quantos metros, acho que 2 metros, né? 2 metros. E é comandado por 3 ou 4 pessoas. Fale, Kari! O mangá está saindo aqui no Brasil agora pela Panini Comics e a Panini foi genial ao ponto de anunciar o Anime Friends. Certo. E pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo sabia que um dia ia vir Shingeki no Kyojin na Panini, mas não agora. Na realidade, isso foi algo que eu comentei até quando eu fiz a resenha aí, o nosso estante, sobre o primeiro volume. A Beth Kodama, na época do anime, ela anunciou que estava já sendo negociado, só que ela falou, na velocidade que a gente tá negociando, só em 2014. O que já deixou... Eu vi muito comentário dos fãs, tipo, em sites, por exemplo, J-Box, a NTV, a NMTV... O próprio pessoal começou a falar, pô, se vem 2014 travou, já era, não vai ter venda. E no Friends ela pegou todo mundo, tipo, com as calças curtas, falando o seguinte, a gente já conseguiu a negociação, a licença, em novembro chega. E ainda fez um sistema de assinaturas que, tipo, era inédito. Ninguém esperava um mangá bimestral ganhar um sistema de assinatura. Sem contar que o primeiro volume esgotou, eles tiveram que reimprimir pra vir junto com o segundo. Exato. Foi aquele baque que ninguém tava esperando, assim, uma notícia dessa. E quando recebeu, foi uma notícia que todo mundo gostou. O mangá vendeu horrores e, tipo, o primeiro volume veio com esse marca-página. Eu queria os dois, só que eu só consegui o do Colossal. E foi algo muito surpreendente, porque muitas pessoas que compraram... É só o volume 1 que tem marca-página? Só, o segundo não veio. Se tivesse vindo, eu queria o da Mikasa, cara. E, tipo... Foi um volume que muita gente que veio com preço elevado, veio com R$1 a mais, já veio com reajuste de preço aí, R$11,90. Tem as páginas normais da Panini, tem as páginas coloridas na contracapa o 4x4, é o 4x1, é o 4x4, na realidade, a capa contracapa colorido. E, meu, a qualidade é normal da Panini, mas vale muito a pena você ter esse mangá na estante, porque é relíquia, vai ser, futuramente vai ser uma relíquia mesmo, ele realmente vai ser mangá lenda, que todo mundo vai falar, pô, teve uma significância no Brasil. Não veio aqueles tratamentos que os japoneses usam, porque como é um mangá que ele vem em várias nações, eles usaram as melhores formas possíveis pra se traduzir sem ficar usando os homófobos, então ficou muito bom. Sem contar, né, que todo o carinho, né, que a Panini tá tendo com esse mangá, porque, tipo, geralmente se o mangá ele vende bem, até hoje eu nunca vi uma editora realmente fazer reimpressão, tipo, logo de cara, sem ser fase 2, na fase 1 mesmo, ele ainda tá fazendo reimpressão de volume 1. E a Panini fazendo isso, ela prova que ela realmente tá antenada no que os fãs querem e só não vai lançar mensal, porque senão vai encostar, mas se não, acho que esse mangá teria saído mensal se ele tivesse bem mais pra frente, só porque sabe que vende, e vende muito bem. No Japão é sinônimo de vendas, aqui no Brasil tá sendo sinônimo de vendas, eu acho que nos Estados Unidos também é sinônimo de vendas, então, tipo, é um mangá que ele virou uma febre sem querer ser febre. Só espero que o anime venha também pro Brasil e venha uma versão decente pra ser exibido em canais a cabo, sem TV aberta. Eu tô vendo uma coisa aqui na pauta do Alex, que ele colocou curiosidades. O Levi tem 35 anos? O Levi tem quantos anos? 35. Se eu não me engano, ele tem 30, entre 33 e 35, na verdade. Cara, e embora ele pareça mais novo que o Coisa. Uma dúvida minha, que isso foi algo que fui perguntar pra um amigo meu, que também é uma enciclopédia de Shingeki, é qual a pronúncia correta pro nome do Levi, cara? Porque se você pegar Escalators, por exemplo, tipo, em uma parte eles colocam Levi, na outra eles colocam Rivaile, e nisso eles vão mudando o nome do cara a cada 10 capítulos. Você fica, qual o nome correto? Cara, eu vou ser sincero, eu sempre chamava ele de Rivaile, mas depois eu comecei a chamar de Levi. Então, é Rivaile, tipo, e pelo que meu colega falou, a pronúncia do Rivaile é estilo Raito, entendeu? Que se pronuncia como se fosse Light. Então, tipo, a pronúncia, as duas pronúncias estão valendo. E apesar que eu acho esse maluco o cara mais porra louca de todo Shingeki, mano. Não, ele é fodão, ele é fodão. Ele tem uma cara de bunda, mano, muito foda. É. Tipo. E o Alex colocou também outra curiosidade legal, que o autor... O Isayama, ele usou um lutador de MMA como modelo pro Titã do Eren. Então, ele só usa como modelo do Eren, mas o resto dos Titãs, ele usa modelos qualquer, ele usa o corpo normal. Tipo, ele vê uma pessoa e desenha o corpo de um Titã. Não, então, o Shin Okami. O único modelo que ele falou realmente foi do Eren, dos outros eu não sei. Ele podia ter colocado um Titã com o modelo do Undertaker, né, cara? Não, amigo, MMA, não WWE. É, mas aí, velho... Ou um com o modelo do Anderson Silva. Não, que a perna dele seria frágil. E ele pensou a história quando ele tinha 19 anos. É, a primeira vez que ele pensou em criar o Shingeki no Kyojin foi quando ele tinha 19 anos. Foi quando ele tinha 19 anos. Mas não é a única história que ele quer contar. Ele disse que tem pretensão de, quando terminar Shingeki, criar um outro mangá com uma história que ele criou há muito mais tempo. Só que ele não... Só que... É dizer que terminar o Shingeki pra conseguir fazer isso. Ele não, acho que não dá conta de dois, né? Já tá morrendo com... Não, mas só que tem um porém em Shingeki, Alex, também, que... Eu acho que você já leu isso, que foi uma entrevista recente dele, que ele já deixou claro. Shingeki vai ter 20 volumes, ele já sabe o final da série, só que ele vai mudar alguns pontos desse final, porque na cabeça dele, inicialmente, ele ia matar metade, quase todo mundo. Só que depois dele descobrir que a série fez sucesso, ele já decidiu mudar o final pra fazer um final um pouco mais happy end. Então, tipo, a hora que eu descobri isso, eu falei, mano... Então, a gente esqueceu de falar, na verdade, do OVA, né, que fala sobre o diário da Ilse. Da Ilse. Então, aquele diário, na verdade, ele é importante porque ele foi o primeiro registro de titãs que falavam. Mamãe! Ele foi o primeiro exemplo de titã que falava, que demonstrou inteligência, entendeu? Mais inteligência que o tipo raro. A história é a seguinte, o Levi, no OVA, é, na verdade, a Randy, e que encontra um titã que começa a perseguir ela e tal, e ela quer capturar o titã. Só que aí ele se afasta da floresta, e aí ele começa a olhar pros lados, e ele volta pra floresta. E a Randy acha estranho isso, né? Pô, primeira vez que eu vejo um titã parar de correr atrás de um humano. E aí ela vai pra cima do titã, ela vai caçar o titã. E o titã corre, corre, corre, corre, até chegar numa árvore que tem um buraco na árvore. E aí ele fica olhando pro buraco na árvore. E aí a Randy vai tentar chegar perto dele e o Titã volta ao modo de Titã normal. E ele vai pra cima dela. No que vai pra cima dela, os outros da tropa de exploração vão pra cima do Titã e matam ele no final. E aí eles veem o que tem dentro do buraco. É, que é um corpo de uma pessoa sem cabeça. É o Totoro. É o Totoro. No mangá, essa parte não existe. Eles não encontram assim, eles encontram de forma diferente. Se eu não me engano, é o Levi que encontra. O Levi e a Hank estão explorando e eles acham o diário. Eles acham o diário de qualquer forma, e aí o Levi dá pra Randy pra ela ler. E no que ela lê, aí a história é contada. E eles descobrem que, na verdade, aquela menina, a pessoa que tava ali era uma menina, e ela tava ali há pelo menos um ano, um ou dois anos. É, e aí eles começam a contar a história dela. É, a história dela é que ela, se não me engano, ela é de duas ou três gerações de recruta antes do Eren. E o destacamento dela é atacado por um grupo de titãs. O lugar onde ela tava, todo mundo morre. E aí ela corre pra... Ela tenta fugir. No que ela foge, ela passa por um monte de lugares e tal. Ela vai escrevendo no diário dela. E até o momento em que ela encontra um titã. O titã ataca ela, só que ela, tipo, ela consegue fugir, e é só que ela fica em volta dessa árvore. Porque ela tá praticamente morta, porque ela tá atrás dela, tá a árvore, ela não tem como correr, o titã na cara dela. O titã para por uns minutos, e aí ele fala, Ymir, aí ele se abaixa, faz uma posição de reverência, e aí, se não me engano, ele chama ela de meu lorde, né? Minha lorde, minha rainha. Sim. E aí ele faz uma posição de reverência. Aí ela fica... né, fica assustada, né? Ela começa a escrever no diário. Quando ela tá escrevendo no diário, ela começa a tentar conversar com o Titã. Ela pergunta, o que são vocês? Aí o Titã não responde nada, ele só geme. Ela começa a fazer continuar perguntando pra ele. E o Titã não responde nada, ele só começa a gemer. Aí ela começa a ficar irritada. Ela estoura e ela começa a gritar com ele, falando que eles não deviam existir, que ela queria saber por que eles comem humanos, não sei o quê. E ele começa a gemer e começa a se contorcer como se estivesse agonizando por alguma coisa. E aí, na hora que ele levanta a cara, ele tá rasgando a pele da própria cara, como se estivesse segurando, sabe? Aí ela fica com medo e sai correndo. No que ela sai correndo, ele perde o controle de novo. E aí ele pega ela e arranca a cabeça dela. E ele começa a chorar enquanto ele tá comendo a cabeça dela, entendeu? No fim das contas, ele se arrepende de ter comido a cabeça dela e bota naquele lugar. Tanto que aparece no anime, realmente, o buraco na árvore e ela com o corpo ali. Mas não é encontrado dessa forma. Tanto que eles nem têm contato com esse titã que demonstra inteligência. Bora para as considerações? Bora. Bora. E aí, Kenjiro? Kenjiro. Considerações finais, por favor. Tô com nenhuma não. Tô com nenhuma não, paz. Tá ok, nota. 10. Nossa. Ah, não. Agora você explica por que 10. Porque eu tava zoando antes, só por zoar. Fui assistir sem... é, digamos assim, esperança alguma de nada, vai ser mais uma bostinha da temporada. Assisti e me surpreendi porque foi muito bom. Eu gosto das notas do Kenji, que elas são as mais vagas. Né? Pode, Kari. Minha, primeiramente, minha nota, depois minha consideração, porque ela vai entrar aí também. Minha nota, no geral, é 9. Porque quando eu peguei pra ver, foi que nem eu falei uma vez. Eu vi o primeiro episódio e fiquei meio, meh, depois eu vejo. E quando eu fui pegar, eu peguei realmente pra ler e tentar entender a história, foi um brain explode total, porque eu não esperava um terço do que o Isayama tem, porque ele aprofunda muito a história e faz você se sentir à vontade naquele ambiente ali, você realmente querer entender o que ele quer passar pra você. Eu acho que eu tiro um ponto dessa nota aí, devido ao fato que eu já falei, que ele não manja de traço, ele não manja de ponto de fuga, não manja de ângulo, nada disso no mangá se salva, tipo, ele faz um negócio... Porque ele enche o Tolkien pra mim, ele parece que ele criou o Shingeki no Kyojin pra ele e não pros outros, então fica um pouco complicado em alguns momentos. Mas no geral a obra é maravilhosa. Primeiro que eu não concordo com o Paulo, porque eu acho que o traço dele tem a necessidade do anime. Se fosse um traço melhor, mais bem feito, tanto que os spin-offs não são tão bons quanto o original. Mas os spin-offs são... é ele que faz. Não, mas é que tal, os titãs são mais bem desenhados nos spin-offs. E eles não causam tanto terror quanto o original causa. A história realmente é bem feita. Eu sinceramente, eu sempre gostei de criar histórias. Então tem coisas que eu vejo como pontos que eu tiraria se fosse ele. Primeiro só é esse negócio de primeiro ele bota o que tá acontecendo e depois ele vem com um flashback. Isso cansa o leitor, isso atrapalha a pessoa que tá lendo, porque a pessoa fica um pouco perdida no tempo. Ela não sabe se é um flashback, não sabe se tá acontecendo no futuro e depois vão contar o que aconteceu realmente. A pessoa fica um pouco perdida. Mas mesmo assim, mesmo com esses planos jogados, mesmo com alguns personagens primeiro não tendo importância nenhuma, praticamente nenhuma na história, depois ganhando um peso gigantesco, ainda assim eu acho que é uma história bem legal. Ela é uma história que não, tipo, ela não tem camadas, sejamos francos, ela só tem duas camadas, que é a parte da porrada e a parte da conspiração. De resto, ela tenta até se aprofundar um pouco. Ela só tem dois lados, dentro da muralha e fora da muralha. Literalmente. É, eu daria uma nota 9,5. Eu gosto, cara. Eu gosto de seguir aqui. Eu não sou fã. Aliás, só gostaria de fazer uma última. Fazer um agradecimento a um amigo meu, porque foi por causa dele que eu comecei a ler o mangá. Um dia ele me entregou o mangá e aí ele mandou o link do mangá pra mim e eu comecei a ler e tal. Eu já tava vendo anime e tal. A gente começou a discutir muito sobre ele e foi por causa disso que a gente começou a gostar tanto. Mas eu não sou fã do anime, entendeu? Eu acho que tem histórias melhores. É, gostaria de agradecer esse meu amigo, o Felipe Nascimento, também conhecido como Kion. Gostaria de agradecer porque foi por causa dele que eu acabei tendo mais informação pra criar essa pauta. Eu vi que eu vou ser o chato da Fiat. Eu assisti o Shingeki no Kyojin, eu assisti o primeiro episódio, achei legalzinho e tal, mas eu achei algumas coisas mal feitas. Tipo, o gigante arrancar a cabeça da mãe dele e a quilômetros respingar sangue nele. Ah, é o famoso... Eu olhando assim, what? É, na verdade, isso aí é só no anime, se eu não me engano. No mangá não é assim. Não, sim, mas eu tô falando do anime. Aí tá, quando a Panini lançou o primeiro volume, eu comprei o primeiro volume, achei mais legalzinho. O anime, ele tem problemas com a animação por causa do estúdio, né? Por causa da falta de grana do estúdio. O anime, alguns personagens são chatos pra caceta. A Sasha... Não, toda hora gritando. O carequinha lá que. Não, o carequinha é chato. O Cone não tem graça nenhuma. Ele é só o gancho que se fode. Por que eu tô aqui? Cara, o Cone até agora, tipo, só tem pouquíssimas cenas que realmente ele é relevante. Ele é outro que não serve a porra nenhuma. Coisa que realmente eu gostei desse anime, que eu só vi o anime, né? O negócio do Eren saber que tem todo aquele poder e ficar. E ver os amigos dele morrendo na frente dele, ele não usar o poder. E tipo, de confiar na tropa dele, né? Fala, porra, não usa agora, que senão fudeu, não usa agora, ele conseguiu se controlar. Mas e depois isso aí, mas a sabe tropa que isso aí morreu. É... Tem um problema também, porque na verdade o Rivale, ele, quando ele fala do pra vocês que sabem, você se controla, você vai pra cima, na verdade ele também não sabia. O Eren pode ter pensado assim, tá querendo dizer confie, mas na verdade o Rivale, ele tava falando, você sabe o que foi melhor pra fazer. De qualquer jeito eu vou tentar resolver esse assunto, mas se você for pra cima, eu vou com você. Se você ficar aqui, eu vou ficar aqui também. Vai depender. E, cara, e é legal, porque tem o cagaço dos gigantes. E, assim, é um anime legal, mas também não é pra tantos. Não é o melhor anime de todos os tempos que estão falando. Né? Quando eu xinguei que no Kyojin tava saindo, que a cara tava maluca, era brincadeira. Parecia que tava saindo, tipo. É engraçado, porque na verdade ninguém fala. Antes do anime, ninguém falava do Shingeki. Exato. Pouquíssimas pessoas falavam do mangá. Das que eu conheço, por exemplo, o único que falava do mangá era o Rhodes, do Projeto X. Então, minha nota fica... Eu não vou ser tão legal que nem eles, que deram... Eu dou uns 7. Porque tem hora que o anime é chato. Tem hora que ele tem hora que enche o saco, realmente. Eu concordo. Assim, eu sei que o Eren fica fudido quando ele se transforma num gigante. Mas seria dele deitado na cama conversando com a Mikasa. Seria. Tem umas cenas que são inúteis, tá ligado? O treino dele. É só pra acalmar a pessoa pra ter próxima cena com o Titã, é só isso. Entendeu? Aquele negócio dele não conseguir ser o único da turma que não conseguiu se equilibrar. Aquilo tem no mangá, Cara, deixa eu terminar, obrigado. Cala a boca, mal. Aquilo dele ser o único da turma que não conseguiu se equilibrar no negócio e no outro treino ele foi lá e conseguiu e caiu e viram que o negócio tava quebrado, ele era fodão porque ele conseguiu se equilibrar com o negócio folgado. Whatever se tem no mangá ou não, é inútil. Whatever. Não é porque tem no mangá que eu vou falar que é legal. Metade de Dragon Ball também tá no mangá e nem por isso eu falo que não é inútil. Que é, metade das lutas de Dragon Ball são inúteis. Posso falar uma coisa sobre isso? Eu concordo com você que realmente é inútil porque não mostra nada demais, entendeu? Eles até apresentam, é assim que você tem que aprender pra entrar num DMT. Qualquer um precisa de equilíbrio pra entrar, pra falar que ele era fodão, da fazer uma cena legal dele, sei lá, eles apostaram uma corrida ou algo do tipo. Acho que a cena mais que mostra mais ele de sendo fodão, sem ser com o Titã, é na hora que ele vai pra cima do Titã Colossal. Cara, assim, o anime tem várias falhas, mas ele é legal, ele é divertido. Tem algumas falhinhas, vale a pena assistir. O Alex colocou na pauta também que tem um jogo, né? Um chinês criou um jogo num browser pro Shingeki no Kyojin. Era aquele que você tava jogando um tempo atrás? Isso, esse mesmo. Até hoje eu jogo, na verdade. A gente, é aquele que você tem que matar o Titã. Tem um joguinho, nesse joguinho você controla um personagem. São vários personagens. Tem a Mikasa, começou com a Mikasa, depois botaram o Rival, depois o Armin, a Petra, o Eren Titã, a Sasha, o Jean, o Marco. Paulo! Ah, nossa! Eu entendi, eles eram o Paulo, depois que eu fui entender. Eu também entendi falando Paulo. Não, Paulo. Ai, caralho. Então, Marco, você se... Tirando com o Eren Titã, que você corre pelo cenário, são dois cenários. Um é Trost e o outro é a floresta das árvores centenárias lá. Aí você pode se. Você vai se pendurando pelos. Pulando com as árvores fodona. É, as árvores do caralho. Sim. Elas. Você anda por. Você vai se enganchando por elas pra. E você tem que catar nos titãs, entendeu? Tem que pegar e matar eles. Porque quando o Eren tá lutando contra a Annie na cidade, é só empurrar um titã numa casa que ele destrói a casa inteira, né? Na floresta, ela joga o Eren na árvore e a árvore continua em pé de lindona. Não, mas ela quebra a árvore também. Árvore fodona. Então ela é isso aí. Ela quebra umas árvores. Cara, quebra nada. Quebra duas. Ela se joga em cima de uma árvore. Ela se joga em cima de umas árvores pra quebrar as árvores. E aí ela encontra o caminho do Eren. Eu vou jogar um titã numa floresta pra você ver quantas árvores caem. Então é isso aí. Eu vou jogar o Chewbacca pra você ver quantas árvores. É um titã, hein? Aí é um titã. Eu vou jogar o Arnaldo Antunes pra ver quantas árvores caem. Puta que pariu. Então é isso aí. Mandem e-mails, mandem comentários, abraço, até semana que vem. Pessoal.